Normalmente são peças que têm a ver com o povo, que estão diretamente ligadas ao povo. O ano passado foi a lenda de São Martinho e este ano vai ser a história do João Brandão. Depois, associado a isso, tanto temos os bombos, temos tanto o jogo do pau pela escola da Guarda, temos a fanfarra cáustica, que já faz parte, portanto, a festa já nem corria bem se eles não estivessem presentes. Temos os fonte da pipa, temos e os cantares à desgarrada com as concertinas e os cantadores do Minho. Isto tudo no domingo. No sábado é a festa, portanto é só a partir das 22 horas. Temos o fogo a cargo do Grupo Vivarte e depois temos o tradicional Magusto. De dizer que as pessoas podem vir. Há parques, se as pessoas respeitarem todas as indicações, há parques assegurados para toda a gente, que isso é importante para que a feira decorra bem, se respeitarem as regras.